autorizando a nave? Autorizando a nave, guarda esse lugar. Vitorino de Juliette, pouso autorizado, pista no 7, o vento uma centena com 09 nós, Vitorino de Juliette. Livre uma 7, Juliette. Meu nome é Deus, esperando o voo 050. Torre, Juliette, Francisco, Lua. Bom dia, está na ponta, espera da 1, 0, pronto. Bom dia, autorizado a alinhar, tem que decolar da pista 1-0, vento uma centena, 1-0-9, papapá, Juliette, Fox, Zulu. Tem que alinhar, decolar, pista 1-0, Juliette, Fox, Zulu. Uma centena no jornal. Estabilizado. 9-6-2 estabilizado. Corolla 5-9-9-2. 18-95, bom. Risco mesmo para 2-3. Passabilidade. 4-0-8-2, risco para 2-1. Risco para 3-3, risco no time 1-0-1-8. 3-6-0-9-2, 4-0-8-2. 1-1-6-2, risco para 4-3, risco no time 1-0-1-8. Desconsidere a gestão de altitude de entrada. Aqui vai considerar 4-0-1-8, vou 1-0. 1-1-6-2, reduza para 3-0-0-9. 3-0-0, estamos com a certeza do 209. Absoluto 487, desça para número de voo 050, condições de redução para 2009. 050 era firme, vamos reduzir 2009, ou 8487, dado. Fecha. O Júpiter 10, baixou para voo 962. Azul 4082, reduza para 1709 para o sequenciamento. Que bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, pista no zero, vento 90 graus com 089. Continuando a aproximação, número 2 para pouso, espera isso. Sendo 180 mais de grade, reduzindo para aproximação. Descendo para 1704, feliz de 8. Descendo para 2010, azul 4082. Visual, eu sou a número 1 para pouso. Não, temos aeronave na sequência atrás, logo na sequência com a separação mínima. No caso, cancelaria o plano e faria a espera ali no setor norte e após o pouso azul, pousaria na pista no 7. Ou prefere continuar e pousar na 1-0? Eu vou continuar na 1-0, se isso der pista. Fecha. Zero mais. Tá, seu colega, já está a redução, está a passar aqui. Não foi ligado com o 1-1-6-2, desça para nível de voo 060. Confirmaram 1-1-6-2? Para o sequenciamento, até a prova 025, limite ao curso localizador. Começado o curso localizador 025. Sete, quatro, sete, para o sequenciamento, mantenha a proa 155, limite ao localizador. Mantenha a proa, limite ao loco, 8487, dado. Continue a aproximação, pista 0, 4082. Papá Romeo, Whisky Bravo Whisky, pouso autorizado, pistola 0090 graus com 8 nós. Autorizado, pistola 0, Whisky Bravo Whisky. 5-5, a velocidade aí para a distância vai dar, tudo tranquilo. Bom, no nome é 2, Whisky para 2, no 3, autorizado, final procedimento da CQ, info, tem que falar sobre o lado. Tá, o autorizado vai colar. Recepção, localizador, 8487 dados. 8487. Essa ponte, esse é o teu curso, confirmando esquerda para 1-2070 para o localizador, deixa para 3 no 10 e estimativo do 09. 3000 já interceptou o localizador, o 8487 dados. Ponte, o ABS 8487, reduza para 1809. ABS 8487, tráfego 12 horas, 3 milhas, aproximando pistola 0 com 1-509 graus. Sim, já resolveu 8487 graus. Só confirma o ajuste pro lado, se é 1-0-1-8? Afirmo 1-0-1-8. Obrigado. Estabilizado no momento, 3 milhas para Duna. Frente Gol 162, deixa para 2 no 3, complete 4 procedimentos, 1 3 Salvador, 98 Gustavo Nascimento. 395, obrigado, boa. Whisky para Whisky, Solos 48, 41, Frisória direita, chame Solo, frequência 1209. Entendi. Salvador, bom dia, o 962 da Gol, a uma milha para a Duna, como número 2 na aproximação na Cisco. Gente, o 962, continue com a situação, vento 90 graus 8 nós, informarei pista livre, Gol 962. Afirmou. Azul 4082, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus com 8 nós. Autorizado pouso, pista no 04, 082. Quatro 082, no solo 50, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Direita, solo 1219, azul 402. Estabilizado, ali na casa 8487. Abre 8487, deixa para 2 no 10, projeto final do procedimento e Electric Sure. Chame Torre, 1-8, décimo 9-5. Torre, 1-8-9-5, muito obrigado, bom dia, 8-4-7. Torre, Salvador, muito bom dia, Alisacar, 8487, estabilizado no SP, dá uma zero. Alisacar, boa tarde, continue a aproximação, pistola zero, vento, uma centena, 8 nós, tráfico precede, já na curta final da pistola zero, formarei pista livre, lá de Alisacar, 8487. Guardando pista livre, 8487. Solo 5-3, libere pista direita, chame solo na frequência 1219, gol no 162. Liga direita 1219, gol no 162. Colagem autorizada, pista no zero, vento, uma centena com 109. Esta é a colagem autorizada, 10, 5-5-6. Carro 8487, pouso autorizado, pistola 0, vento, uma centena, 109. Uma centena com 99, limitando 90, 8487, carro. 1556, decolou 55, chame controle agora em 1208, bom dia. Bom dia, boa semana, Bel. 200, chama o Aeronave 8 desse 997. Aí, aproximação, aguardando pista livre, o tráfego precede na massa pesada, vai levar na cabeceira oposta, vento 110 graus contra nós, aguarde autorização de pouso. Matista Cargo 8487, solo 58, reporte livrando a pista Taxi Golf 8487. Vamos reportar livrando a minha Golf 8487 da área. Chama agora o solo, frequência 1219-8487. 219, obrigado, até já. Até já. Buxaner, 6200, pista livre, vento 090 graus, 1-0 graus, pouso autorizado. Possível. Vou começar ainda com ele, vou começar ainda com ele, eu sei que está BR-324, lotado 0195 no transponder, 1-44, mandei. Ciente, Vitor Eternal, está autorizado, variante de produção, confirma o local de sobrevoo. O Xerão 6356, a sua identificação desse dia chegada com a Mediana de 0050. O Xené 6200, solo 01, libera a direita, chama solo 1219. Alternada 125 decimal 1. 2235251. Deixa eu ver, chamei minha terça com ele. 745 autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 120 graus com 89. Lembra alinhar e decolar, o tanto aí, 745. Victor Hotel Delta, após sobre o voo saindo das Margaridas, retorna para a Serra Índia Coimbra novamente. Victor Hotel Delta não cumpriu o contrato. Após sobre o voo em Salinas, retorna para a Serra Índia Coimbra novamente. Afirmativo, cara. Após retorna para a Serra Índia Coimbra. 3745 decolado aos 04, chama agora o controle em 1208, boa tarde. 1208, uma boa semana, até 3745. Somente. Controle Salvador, bom dia, 3745. 3745, eu estou trabalhando com a sua navio, seleção de ônibus, tradução Motiva, número de voo 360. Estamos no Motiva, para o 360, 3745. A possibilidade agora, estamos no da presente, o 3745? 3745, sobre a via. Via. idêntico, com essa luz. Juliette Quebec Lima mantém a 1.500 pés no vertical de Veracruz, aguarde autorização. Serra, ciente a sua identificação. Contato radar a 62 milhas no oeste de Salvador, dessa via chegada a Amã, confirmando o reporte de unidade descida Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, alinhamento, feita com a lagidão na 0907. Tive condições de efetuar a subida no Travei Sul da ilha de Itaparica? Genética da Cima, até a ponta final da linha de Itaparica, é porte vertical para acesso até o 05. É a subida para o 05, genética da Cima. Aciona a identificação. Arrume o uísque para o uísque, prossiga. Vitor Filoglota, confirmando solicitar cancelamento de regra, UFR. Vitor Filoglota, plano UFR cancelado aos 1-4. Reporte no 10 descido, confirma o nível que deseja. Luciano, esperando o voo 060. Boa tarde, Grupo 250. 50, boa tarde, utilizado a linha e manter a cabeça de 1-0. Eu mantei 1-0, Grupo 250. Puxanar 6356, solo 18, ligada à direita, chame solo 1219. 1-2-5-0, decolagem autorizada, pista 1-0, 1-2-0, graus 8 nós. Decolagem 1-0, 1-2-5-0. É 3378, dessa via para 3 metais, 2-2-1-0-8. Controle 1208, boa tarde. 1208, boa tarde. Whisky Bravo, Whisky autorizado de ingresso no 7, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Whisky Bravo, Whisky. Supervia, Santa Cuca, atenção, forma uniforme, investimento 350. Falta tráfego, posição agora de 11 horas, 4, 5 milhas, sentido oposto, passando 060 para 070 para 1.103, é o fatal fator 4. Estamos trabalhando no Rio de Janeiro, 350 e no Rio de Janeiro. Apatando o Vitor Delta, controle. Estamos Vitor Delta, tráfego 12 horas, 4, 2 milhas, sentido oposto, passando 2.500 pés, para o nível de voo 350, 47, 37, 800 pelo. Chame 75, frequência 928, decimal 35, antena 925, decimal 11. 12835, antena 925, antena 90, antena 7. aqui no controle. Juliette, Quebec, aqui no controle. Até Juliette, Quebec, Kilo, tráfego 9 horas, 18 milhas, no sudeste, passando 075 para nível de 060, Charlie 208. Chame-se a Recife, frequência no 18 decimal 35 até no 23 decimal 8. Sendo 2235, alterna 1238, esse Bravo, muito obrigado, bom dia. Com condições de decolagem assim que a pista for liberada? Afirma. Frente autorizado, ele era manter, captura no 04463. Informação no 04463. Mantendo 2 metais. encontra agora através do Norte da Torre? Afirmativo. Conseguimos uma base curta para pôr os pistola zero? Afirmativo, uma base curta no zero. E forma uma aeronave, é um... Cara, não. Agora, a duas horas para a dona, ingresso final, pista 1-0 e aguarde a autorização de pouso, vou para o Tilo Delta. Tilo Delta, chamada para a onda. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 129, vista pelo Delta. Pouso autorizado, 1-0, vista pelo Delta, trem baixo, checado. Gente. Gente, isso é para o nome 510 de médico da Quinta. Ah, continua a aproximação, guarda pistola 0 livre, ajuste altímetro 0-0-7. Gente, agora não está dentro do Delta. 3804, deixa via, era 2500 pés, 2500 pés, vai chegar o time 1097. 1097, 1097, 2500 pés. 2500 via, fora possível, voa duna. Pronto. Repetindo o Delta, sala 35, libera primeiro direito na Delta, falta uma zona de zona do sua nave. Você pôs o processo em 43? Afirmativo, Tereca, até. Ok. Médica Beck Silo Ciente, eu gostaria da coordenação com a aeronave do setor. Somente o Vitor Atelbeca, né? O meu 44 através do Salinas de Margarida.